Tem uma porção de jeitos de se preparar para o tempo. Assim, pode aproveitar o máximo. Chuva ou sol? Se for chover ou fazer sol, que tal jogarmos um bom futebol? Pode ter nuvens, depois clarear. O tempo não para pra adivinhar. Quem sabe qual o tempo que amanhã irá fazer? Esse é o ponto. Você nunca sabe como vai ser o tempo. Se fizer frio, pode até nevar. O tempo muda pra lá e pra cá. Hoje dá praia, amanhã não. Há tempo pra toda situação. Quem sabe qual o tempo que amanhã irá fazer? Oh, todo mundo fala sobre o tempo. E eu tenho algo pra dizer. Nada que se diga vai mudá-lo. O que se vai fazer? Se chove forte, melhor esperar. Se ensolarado, que tal passear? Eu vou correr bem solto ao léu, como uma nuvem branca no céu. Quem sabe qual o tempo que amanhã irá fazer? Quem sabe qual o tempo que amanhã irá fazer?